em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Dias depois, estamos de volta para mais uma sessão de audio-hipnose em transe durante a próxima hora. Já sabem, na primeira metade contam com a apresentação de Ricardo Mariano. Na segunda e última meia hora vem aí o Ricardo Carvalho. Para estes 30 minutos iniciais, uma mistura grande de ambiências, vamos passear entre sons mais oníricos e outros experimentais. Começamos com sons que nos chegam de Manchester por Andy Lamas, ele que se diz influenciado por Cocteau Twins, Harold Budd e Brian Eno. Portanto, é tudo recomendável aquilo que inspira o som de Tone Color. Arrancamos o entranse de hoje com 61. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com sons bucólicos e muito belos, 61 por Tone Color, depois a dupla japonesa Yuko com Impulsively e seguimos com a reunião entre o polaco Black, ele chama-se Bartosz Dziados, mistura uma infinidade de géneros de uma forma muito competente. A ele junta-se Josko, o alter ego de Jerry McDermott, um irlandês que se instalou na Tailândia. Deste casamento surgiu a Broken Memory. Seguimos com a música de Thomas Sowie. Regressamos à Inglaterra com o projeto Tompest. Continuamos com Snoozy. notas finais desta primeira meia hora do Em Transe, depois de Thumpest. Voamos novamente até ao Japão, de Hiroshima Hidekazu Imashige, o projeto Gallery 6. Passamos Shigoku e, para o final, um competentíssimo artista que se move em diversas artes, desde a fotografia, o vídeo e, claro, a música. Se costumam andar por estas paragens, conhecem com certeza Will Bolton. Roda no final destes 30 minutos do arranque do Em Transe, Make V. Seguimos agora com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Começamos a segunda parte desta emissão de Em Transe com o intenso trabalho de Steve Force, ele que lança Coronal Mass sob o pseudónimo Aeronaut. Steve Force, que forma com Chris Miller os Golden Shores, é um engenheiro informático e artista sonoro que lança pela primeira vez uma edição física das suas gravações. Destaco este facto uma vez que o lançamento é feito numa bela edição, uma bela caixa, produzida e pintada à mão pelo próprio músico. Isto para além de ser um intensíssimo tema, do qual ouvimos aqui um excerto. Agora ficamos com um projeto paralelo de Pat Murano, mais conhecido pelo seu trabalho na No Neck Blues Band. Contudo, aqui com Decimus, encontramos largas dezenas de minutos de drones, loops e sintetizadores. O trabalho, editado em formato cassete, apresenta então esta mescla algo caótica, mas que, no final, resulta num todo de certa forma coeso. Thank you. Segunda parte desta emissão de Em Transe com Coronal Mass, disco do projeto Aeronaut de Steve Force. Depois Pat Murano enquanto Decimus, ele que faz parte da No Neck Blues Band. E terminamos com mais um lançamento de Dag Rosenqvist, mais um disco de Jasper TX. Infelizmente, segundo o próprio Rosenqvist, este será o último, pelo menos sob este pseudónimo. Estas são, por assim dizer, as sobras, as faixas que restaram e que, de uma forma ou de outra, nunca conseguiram encontrar espaço nos seus álbuns. No entanto, tal não significa que não sejam belos elementos musicais. De igual modo, o título do trabalho, An Index of Failure, na nossa opinião, não tem nada a ver com a qualidade musical de Dag Rosenqvist. Tudo parece indicar que a carreira de Dag Rosenqvist sobreviverá ao fim do projeto Jasper TX. Esperamos que seja esse o caso. E é assim então que terminamos a emissão de hoje de Em Trance. Já sabem, deixo-vos sempre no final com o endereço onde podem consultar alinhamentos e podcasts, radiotrance.blogspot.com. Podem também acompanhar-nos através de facebook.com/radiotrance. Despedidas de Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite e até para a semana.